11:07, temperatura em 19 graus em Foz do Iguaçu. Como dissemos anteriormente, estávamos com Bruno Zanetti na delegacia de homicídios. E, senhoras e senhores, mais uma vez o ser humano consegue surpreender negativamente seus semelhantes. Acompanhe a entrevista e saiba de mais um crime hediondo que pode levar o nome de Foz do Iguaçu negativamente para toda a rede nacional. Valdecir Marcos, falamos aqui da 6ª Subdivisão Policial da Polícia Civil de Foz do Iguaçu, onde um crime bárbaro acabou de ser divulgado pela Polícia Civil. Ao meu lado está o delegado de homicídios, Marcos Araguari de Abreu, para falar a respeito desse caso, um adolescente de 13 anos que teria morreu, né, segundo constatações, por desnutrição e maus tratos dos pais. Como é que foi esse caso, delegado? Bom dia. Um dia, nós constatamos no último dia 5 o registro de um boletim de ocorrência e no dia 12 de abril o legista, um dos legistas do IML local, acabou por procurar a delegacia e a 13ª Promotoria de Justiça para notificar as autoridades a respeito de uma situação gravíssima em relação ao exame cadáver de um adolescente de 13 anos. E nesse laudo que ele emitiu, que o legista emitiu, constava como causa da morte uma caquexia, ou seja, uma desnutrição e uma desidratação de natureza gravíssimas e sinais de maus tratos e abandono da criança, do adolescente, no caso. Nós investigamos o caso e percebemos que, quando dado o registro do óbito, aparentemente o pai simplesmente deixou de mencionar fatos relevantes, né, no registro desse BO inicial, aparentemente com o intuito ali de omitir alguns fatos. Nós buscamos algumas outras provas no mesmo dia, algumas testemunhas foram ouvidas, os conselheiros tutelares também ofereceram vários documentos, dando conta da ausência de cuidados e da negativa da mãe e dos pais, enfim, em prestar socorro a esse adolescente. E quando nós tivemos acesso às imagens também do adolescente, são muito chocantes, um estado caquético realmente de desnutrição inexplicável, né, intolerável. E por conta disso, nós pedimos a busca e apreensão na residência dos pais, são separados, cada um mora em um local diferente, em Foz do Iguaçu, e na sequência dos acontecimentos, a justiça decretou a prisão temporária por 30 dias dos dois genitores. Essa criança, ela tinha uma doença neurológica, não foi constatado. Essa doença teria sido um dos motivos que os pais poderiam, por indícios, ter feito essa omissão de ajuda e socorro? É possível, e nós constatamos isso porque os outros filhos do casal, são dois filhos, né, três filhos do mesmo pai, dentre os quais a vítima, né, o adolescente que foi vítima desse crime, e mais outros dois de um outro relacionamento da mãe. E nós constatamos realmente que há sérios indícios de que, pelo fato da adolescente apresentar esse distúrbio neurológico, é possível que ele tenha sido deixado à míngua, né, a morrer ali, amigos, sem os cuidados mínimos necessários. Os pais desse adolescente moraram no Palestina, né? Vieram para cá alguns anos. O pai de origem palestina, a mãe brasileira, são separados. Eles estão presos. Exato, são separados, estão presos. E o padrasto também está sendo investigado pela omissão de socorro. É um crime mais leve, né, um crime mais brando, mas também há uma investigação em relação ao padrasto da criança. Qual a pena prevista dos pais nesse tipo de caso? Eles foram indiciados pelo homicídio qualificado e a pena prevista pela legislação é de 12 a 30 anos de reclusão. Delegado Marcos Araguari de Abreu, muito obrigado por sua entrevista aqui no CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da CBN. Portanto, Marcão, crime bárbaro divulgado aqui na 6ª Subdivisão Policial a respeito aí desse adolescente de 13 anos que não teve seu nome divulgado, mas as iniciais MAA, que morreu aí por desnutrição severa, maus tratos, abandono praticamente dos pais que estão presos. Os pais separados, ele morava com a mãe está presa na cadeia pública, assim como o pai também foi preso logo que foi à delegacia procurar informações a respeito da ex-esposa. Volto com você nos estúdios da CBN Foz. 11:11, olha, descrever uma situação como essa não é um trabalho fácil para uma equipe de reportagem. As imagens, segundo Bruno Zanetti, são extremamente chocantes, mas o que mais choca é a crueldade ou a ignorância de pessoas que se envolvem em uma situação dessa. a equipe de reportagem, no justo direito do contraditório, também abriu espaço para a defesa, que é feita pelo advogado Sidney Prestes Júnior. E ele tenta, pelo menos em uma explanação, definir a situação na versão da família. É uma situação bem diferente. Nós conversamos com os pais, que são meus clientes, com o padrasto, com familiares do casal, com amigos do casal, e tem-se a informação de que essa criança nasceu com um grave problema neurológico, problemas no parto, e que crianças, doenças dessa natureza, a expectativa de vida é curtíssima, de 5 a 7 anos. E o pai me disse que levou o filho dele até a Suécia para tratamento. Insistiram muito no tratamento. Por último, no hospital Sara, em Brasília, que é referência em tratamentos em doenças neurológicas, ficou por diversos dias acompanhando o internamento do seu filho aqui em Foz do Iguaçu, passando noites em claro acompanhando, e por último foi encaminhado para o centro de nutrição. Segundo o padrasto, o centro de nutrição receitou e forneceu latas de suplementos alimentares, e pelo que eles relataram, não houve omissão. Então, como advogado de defesa da família, o senhor rechaça a acusação de omissão? A gente está avaliando as provas que estão sendo coletadas, mas pela versão unânime dos familiares, dos amigos, das pessoas que conviviam com o casal, esse filho era o mais amado de 5. Os outros 4 são saudáveis. Nós juntamos fotos já num pedido de revogação dessa injusta prisão, de que os outros filhos são bem tratados. É uma família muito unida. Inclusive o padrasto hoje, que vive com a mãe da criança, não tem problema nenhum de convivência com o pai da criança. Então é uma convivência, os 3 cuidavam do filho. Só que é uma doença que a criança nasceu e já perguntas a médicos, especialistas, realmente a expectativa de vida de crianças que nascem com esse problema, ela é muito curta. Quais são as provas, doutor, que o senhor já teria em mãos para apresentar ao judiciário? Nós já temos declarações de amigos, de familiares, em razão do casal estar preso, amigos estão tentando ir na casa buscar esses documentos de viagem na Suécia, de internamento no Sara. A própria justiça pode, através de pedindo que seja juntado esses documentos aos autos, para comprovar que o casal, de forma alguma, uma criança de 13 anos de idade, se ela não tivesse um problema sério, grave, ela não se deixaria morrer à míngua. Ela procuraria o vizinho, procuraria uma tia, um irmão. Então, uma criança de 13 anos de idade, com sérios problemas de nascença, que sobreviveu, acredito, 4 ou 5 anos a mais da expectativa de vida que ela tinha, em razão do amor da mãe, do pai, dos amigos, que lutaram até as últimas consequências. Mas, infelizmente, a doença, ela é uma doença que, infelizmente, leva a óbito e morre da forma de como o delegado relatou, né? A míngua mesmo, desnutrição grave, crônica, sem muita expectativa de vida. Perante a medicina, não teve como salvá-la. É o que os pais relatam. Eles afirmam que tentaram de todas as formas. A mãe está completamente abalada, ela está recolhida na cadeia pública. Além da dor da perda do filho, está amargando uma acusação que eu acredito até o momento, pelo que a gente tem de informação, injustíssima. Talvez isso seja um caso que vai repercutir aí a nível nacional, porque uma mãe que perde um filho e ainda vai preso sob uma acusação precisa de elementos seríssimos para manter no cárcere. Acredito que mais alguns dias e as coisas vão estar se esclarecendo.